é um regresso dos encontros intergeracionais que a rede social já nos habituou e bem. Neste caso, estrearam-se aqui, e depois da pandemia, o primeiro encontro intergeracional que fazemos. É importante para os utentes das IPSS, e sempre tivemos este traço comum, já do tempo da Expo Social, juntar os mais idosos com as crianças. Hoje estão aqui 400 idosos e estão aqui 100 crianças da obra da Dona Josefina da Fonseca e da Fundação Aurélio da Amaro Diniz. Estão aqui 14 instituições, 14 IPSS com 400 idosos. Estes encontros em que se celebra o Dia da Espiga também são oportunidades para juntar técnicos, juntar dirigentes, mas acima de tudo juntar os utentes das instituições, juntando crianças, proporcionando convívio aqui num pulmão verde. As pessoas acho que vão sair daqui todas renovadas, rejuvenescidas, apesar da brisa, mas é uma iniciativa que faz parte das ações programadas pela rede social. Hoje estamos todos mais responsabilizados, uma vez que as competências na área da ação social estão sob a responsabilidade do município, mas também da Santa Casa da Misericórdia e da Associação de Desenvolvimento do Val do Cobral, mas contamos com o apoio de toda a rede. Este evento é um evento para juntar pessoas, para renovar energias, para dar convívio e bem-estar às pessoas, mas também é um momento para agradecer o trabalho de quem está todos os dias nas instituições, e é importante que percebermos que é o setor social, tal como o setor da saúde, foram setores fortemente impactados, fortemente desafiados por 2 anos de pandemia. Foram 2 anos difíceis, onde se perderam vidas, onde as pessoas sofreram com os planos de contingência, com todas as medidas restritivas. Houve pessoas que estavam em centro de dia que foram remetidas para casa, houve pessoas que já deixaram de ter o convívio no centro de dia, houve pessoas que estiveram nos lares hoje, herpes, e que tiveram impossibilitados de receber visitas, de terem atividades lúdicas, ao ar livre, convívios. Os próprios funcionários tiveram que cumprir regras muito criteriosas, houve muita pressão, é um setor que foi muito pressionado, e portanto reconhecer este trabalho é importante, mas também reconhecer o trabalho do Contrato Local de Desenvolvimento Social. Ainda recentemente a Rádio Boa Nova fez um balanço do trabalho, fez um trabalho excelente de animação, de acompanhamento de pessoas que vivem em situação de isolamento, de dinamização das nossas comunidades, especialmente nas pequenas aldeias. É um trabalho brilhante de uma equipa multidisciplinar, que tem várias competências e que temos que dar continuidade. Não um CLDS 4G, precisamos de um CLDS de quinta geração, um CLDS 5G. Este é o momento do município e da rede social agradecer este trabalho de todos, mas acima de tudo centrado no essencial, no convívio intergeracional entre estas pessoas de mais idade e os mais novos. É importante fazer estes. É bom para os mais novos esta partilha de vivências, mas é muito bom, é rejuvenescedor, é nova energia, é energia renovada para todos aqueles cidadãos que estão com apoio domiciliário em casa, para todos aqueles cidadãos que estão no centro de dia nas instituições de solidariedade social, e particularmente para aqueles que estão nos lares das IPSS. E acho que a palavra justa é um bem-aja pelo excelente trabalho, pelo trabalho de excelência que estas instituições fazem, pelas condições que os dirigentes criam, pelas direções técnicas e pelos funcionários, pelo trabalho que fazem. E naturalmente há aí os desafios, os investimentos no âmbito do PARS, os investimentos no âmbito do PRR, portanto temos que estar despertos para a importância que o setor social tem, numa altura em que temos de trabalhar o envelhecimento ativo e saudável, que é hoje um imperativo de qualquer medida de ação social, de qualquer conselho que se queira inclusivo e moderno, portanto, acompanhar e trabalhar permanentemente através de projetos de dinamização a vida destas pessoas, dar qualidade de vida, dar bem-estar a estas pessoas.